Norte 3D. Abra o seu coração e deixe o amor entrar. Eu tenho muito em mim e é todo para lhe dar. Bora, Macarena! Se disser que não, vai desperdiçar essa linda emoção. É a emoção de amar. Irão! Não me deixe escapar. Eu sou uma chance em mim. Sempre estive por perto, mas você nunca me viu. DJ Paulinho Boy. Eu tenho pra lhe dar muito amor e paixão. Seu coração. Bora tocar, bora recordar. As emoções rolando. Ouça aqui no Suaça, assim, ó. Abra o seu coração e deixe o amor entrar. Eu tenho muito em mim e é todo para ali. DJ Paulinho Boy. Se disser que não, vai desperdiçar essa linda emoção, que é a emoção de amar. Olha só, a Deide e também a Nécio está aqui com a gente, das gatas atribuladas. Já estão marcando presença aqui, nosso muito obrigado. Né? Posso crer? Mas você nunca me viu. Bora, Macarena! Eu tenho pra lhe dar muito amor e paixão. DJ Paulinho Boy. Eu quero que me deixe entrar. E assim chegando junto, hoje aqui no Espaço da Saudade, assim. Não me deixe escapar. Muito amor eu tenho pra Pop Saudade. Você que eu quero. A super máquina do tempo. Por favor, não diga que não. Desejo ganhar o seu coração. Porque te amo, eu te amo. Eu adoro você. Porque te amo, eu te amo. Não consigo te esquecer. Ele tá só na mão do Júnior Gugno hoje, olha. E já estamos gravando ao vivo. Barcarena! Muito amor eu tenho pra dar. É só você que eu quero amar. Mas por favor não diga que não. Desejo ganhar o seu. Vamos lá, família! Eu te amo, Pop Saudade. Eu adoro você. Porque te amo, eu te amo. Não consigo te esquecer. Porque te amo, eu te amo. Eu adoro você. Porque te amo, eu te amo. Não consigo te esquecer. Adoro você. Pop Saudade. Muito amor eu tenho pra dar. É só você que eu quero amar. Mas por favor não diga que não. Desejo ganhar o seu coração. Porque te amo, eu te amo. Eu adoro você. Porque te amo, eu te amo. O nosso muito obrigado a todos que chegam juntinho pra curtir aqui, olha. janela e o sol nasceu. Top Saudade 3D. O sol nasceu, um novo sentido de iluminar, de reluminar. Olha só! Um novo sorriso. Nosso amigo Moisés, aí do Mercado Municipal de Margarina, já tá na área aqui curtindo, olha. Alô, Moisés! De me conquistar, de me conquistar. Pra registrar o CD ao vivo, né, Moisés? Se você ainda me ama, ainda me ama. Tem momentos tão felizes pra nós dois, pra depois. Pop Saudade. Às vezes você me chama, você me chama. E um sorriso esperando pra depois, pra nós dois. Pop Saudade 3D. Vamos lá, Paulinho Pai. Abri a janela e o sol nasceu. Abri a janela, o sol nasceu. Um novo sentido de iluminar, de reluminar. Um novo sorriso sucedeu. Um novo sorriso. DJ Gomes da Solamânia. Com seu jeito. DJ Félix, aí um abraço pra essa galera. Que a gente tem o carinho todo especial. Pode crer. Só tocando então. Se você. Domingo, Porqueira, o Parque Culo, bem gente, tá todo mundo convidado. Depois, segunda-feira, distrito, casa de show no setor. Você me chama. A gente chega junto, segunda, lá no distrito. E um sorriso esperando pra depois, pra nós dois. Pop, pop, pop, pop. Saudade. Deve ser importante. Eu sou filho do Raimundo e da Dona Maria. DJ Paulinho Boy. Da boca do Amazonas. Eu quero. Quero sair pra conhecer. Júlio Cunha, da área, Júlio Cunha. Podia ser gente. Seu quê? Ser grande como o país. Do Oiapoque ao Chuí. Eu me orgulho de ser americano do sul. O covarde da saudade. Americano do sul. Para Bernardo, para o Marquinho. O Marquinho já tá na área aí, olha. Eu sei que. A minha vez vai chegar. E com esse tal de cruzeiro, eu vou ver Chicago nos Estados Unidos e volto. Eu vou ver Chicago nos Estados Unidos e volto. DJ Paulinho Boy. Nós já sabe o português. Quer ser importante, importantíssimo. Eu sou filho do Raimundo e da Dona Maria, da boca do Amazonas. Hoje eu quero sair, quero. Quero sair pra conhecer. Bora pra loucura, só na Montuga ali, olha. Vontade de um dia ser gente. Isso é perigoso. Ser grande como o país do Oiapoque ao Chuí. Eu me orgulho de ser americano do sul. Americano do sul. Minha vez vai chegar, e com esse tal de cruzeiro eu vou ver Chicago nos Estados Unidos e volto. Eu vou ver Chicago nos Estados Unidos e volto. Romeu, a voz que apaixona. Joguei as nossas fotos na lixeira, pergunto se depois esvaziei. Não tive coragem. Tô vendo sempre que me bate. Bora detonar! Tô evitando os lugares pra não te ver. Tô rejeitando os convites pra beber. Me dói falar em beber. Beber era como eu chamava você. Meu coração tomou meu chip. E só pra te avisar, se essa noite eu te ligar, não atenda. Se acaso de madrugada chegar algum, volta pra mim. Hackearam. Hackearam-me. Hackearam meu GB. Hackearam-me. Dizendo ainda te amo. Tem alguém que sabe que eu te perdi. Hackearam-me. Paulinho Boy, Alanzinho. Marca a Arena da Valor na sequência da Rocha, né? Segura então. Tô evitando os lugares pra não te ver. Tô rejeitando os convites pra beber. Me dói falar em beber. Beber era como eu chamava você. Meu coração clonou meu chip. E só pra te avisar, se essa noite eu te ligar, não me atenda. Se acaso de madrugada chegar algum, volta pra mim. Hackearam-me. Hackearam-me. Dizendo ainda te amo. Vivo! Imagine Manil da equipe do Liso. Vai! Tudo parecia, mas não era um sonho. Tudo era real. Quando tocou teus lábios, tira o mundo. Se parece tudo sobre natureza. DJ Paulinho Boy. Existe, eu vou me entregar. Que jamais vai esquecer. Você exige. Meu coração vai ser só seu. Bora, Macareira! Já faz muito tempo que eu não sei o que é amar. Já faz muito tempo que eu não sei o que é amar. Ô, minha linda Cinderela. Já faz muito tempo que eu não sei o que é amar. Ô, minha linda Bela. Ô, minha linda. DJ Paulinho Boy. com seus lábios, gira o mundo, se parece todo sobrenatural. E você? Você existe, eu vou me entregar. Numa noite que jamais, camarão. DJ Paulinho Boy. Isso da hora. DJ Juan. Você existe. Olha o DJ Juan lá no Caripim. Vou abaixar lá, hein, Juan. Alô, Ribim. Casa. Olha o Serrocho, vai afiar. Abraça, meu parceiro. Isso aqui é bom que vem ao vivo na casa do H3 Studio. Já faz muito tempo que eu não sei o que amar. Ô, oh, minha linda bela. Já faz muito tempo que eu não sei o que amar. Ô, oh, minha linda Cinderela. Eu gosto quando ela fala meu nome assim. DJ Paulinho Boy, o covarde da saudade. Paulinho Boy. Quando você chegou, me fazendo feliz, minha vida mudou e eu sorri. E o quê? Obrigada, amor. Obrigada, amor. Obrigada, amor. Você me amou do jeito que eu te amei. Foram tantos planos que a gente fez. Eu acreditei, acreditei, acreditei. Agora vem dizer que não me ama mais. E os planos você nem lembra. Agora o que eu faço com o seu amor? Eu quero ir com você. Não me deixe aqui sem o seu amor. E a família chegando, detalhe importante, gente. A nossa programação hoje vai até 3 da manhã, tá bom? Vamos lá então. Quero ir com você. A super máquina do tempo. Então fica. Então fica. Então fica. Dararararara. Assim você me quebra. Parece que tenho um coração de pedra. Ei, experimenta me pedir desculpa. Vamos dividir a culpa. Pelo menos dessa vez. Arrepiando. Eu tô cansado de pedir pra você dar o braço a torcer. Hoje eu tô aqui, mas a DJ Paulinho Boy. Diferente. Pop saudade. Desistir da gente. Somzão liberal, meu irmão da Shopping, né? Nada coração. Pra sua sorte, você também é a dona do meu coração. Dona da razão. Até errada, você dá um jeito de ganhar na discussão. Dona da razão. Pra sua sorte, você também é a dona do meu coração. Dona da razão. Até errada, você dá um jeito de ganhar na discussão. Você tem de me ligar. Segura! Às 4 da manhã pra falar de amor. O que você tomou? Quanta audácia você tem de imaginar que eu vi sua voz faria eu reconsiderar. O que você... Bora no sábado, gordinho. Hoje aqui no Churrasco da Saudade, assim. Ama. Esquece desse amor que acabou. Diz que não encontra outro igual. Nossa relação perdeu sinal. Você me usou e me deixou. Vamos lá, cantor apaixonado. É da sucesso. A verdade. E o quê? Não tem como ajudar minha metade. É do... Se tem outro em meu lugar, se você quer colocar, te deixa. deixo livre pra viver. Não prometo te esperar, coração vai cicatrizar. E uma hora eu sei que vou te esquecer, será medo de me machucar. Só quero que você seja feliz com você em mim. E quando der saudade for dormir com você, DJ Paulinho Boy. Será que eu não tô e que não vai achar um novo amor? Vai ter que aceitar que é assim. Seu amor não é sincero, bem melhor assim. Pop Saudade. Você nunca. Chega junto, quem quiser pedir o seu alô, o seu abraço. Pra gente registrar, claro, gente, na gravação ao vivo hoje. A nossa passagem aqui no Espaço da Saudade. A gente já tá gravando ao vivo. Eu já sei que não te quero. Seu amor. Seu amor não é sincero. Bem melhor assim. E foi. Foi sempre assim. Esse amor. No começo, meio e fim. A verdade. Nada demais. Pop Saudade 3D. Tem guardado muito amor pra dar. E a gente aproveita a oportunidade para parabenizar a Kátia, que hoje está no peso, a Kátia. E claro, veio curtir aqui, comemorar seu aniversário. Parabéns, Kátia, tudo de bom. Não passa de uma ilusão, de nós dois, o meu coração. Tem guardado muito amor pra dar. Pessoa certa que me ama. Pop! Ah, sem magoar. E ver cara, não ver coração. Alô, Marquinhos, chega aí, Marquinhos. Não passa de uma ilusão de nós dois. Foi sempre assim. Esse amor, no começo, meio e fim. Aí, Bernardo, chega junto aí, Bernardo. A verdade, nada demais. Pra lembrar, a saudade fica pra trás. Meu amor, meu coração. Paulinho Boy. Só faz sentido a vida se aqui comigo pode estar o meu amor. Meu amor, bem juntinho, meu amor. Por amor a gente faz tudo, né, gente? Olha só. Tudo se eu faço mil loucuras, sou capaz do mundo tudo lhe dar. E os momentos de felicidade. O Moisés do mercado tá na área. Vou deixar acabar. Alô, Moisés! Descobri. Diretor dona de Neuza. Tá com a gente lá no Colégio Laranjal. Já tá aqui marcando a ilustre presença. Alô, de Neuza, seja bem-vinda, tá bom? Paulinho Boy. Quando o amor invade o coração, a gente sai do sério, fica cega de paixão. Cega de paixão. E só faz sentido a vida se aqui comigo pode estar o meu amor. Meu amor, bem juntinho. O Juan é perigoso, fica só pelas beiras aí, olha. Vai. Por você eu faço. Bora, Félix! Capaz o mundo todo lhe dar. Nos momentos de felicidade, nunca mais vou deixar acabar. Porque descobri que eu não vivo sem você. Descobri que eu não vivo sem você. Descobri que eu não vivo sem você, meu amor. Descobri que eu não vivo sem você. Descobri que eu não vivo sem você. Descobri que eu não vivo sem você, meu amor. Descobri que eu não vivo sem você. Descobri que eu não vivo sem você. Descobri que eu não vivo sem você, meu amor. Agora o que me resta são meus pensamentos, suas fotos pelo e uma lágrima rolar, não pude evitar. Adoro esse seu jeito de amar. Olha só, avisando que hoje vai até 3 da manhã, meu irmão. Então o Paulo tá comendo na caixa de droga, hein? Mais que voltasse atrás. Por isso! Por isso escrevi esta canção. Eu fiz pra poder te falar palavras que toquem seu coração. Te procuro sem saber aonde estás. Meu amigo Antônio, também o Júnior lá no Guarajal, tá aqui com a gente também, marcando presença. Obrigado, meu irmão. Adoro esse seu jeito de amar, querida Mary. Tira o baldinho no bairro do Bob Sonagem. Que você me entendesse um pouco mais e voltasse. Vamos lá, Paulinho Pai. Por isso escrevi esta canção. Eu fiz pra poder te falar palavras que toquem seu coração. Te procuro sem saber aonde está. Aí, Barcareira, dá valor. Eu não posso esquecer. A gente amava a jovem guarda e dançava ei, ei, ei, ei. A saia cada vez mais linda subia a minha atenção. E numa festa de arromba eu te dei meu coração. Olha o ciúme! Ciúme de você ainda tenho. Céu que eu prometi eu vou te dar. Aquele beijo que eu te dei. DJ Paulinho Boy. Porque hoje vai até 3 da manhã. Ciúme de você ainda tenho. Vambora! Céu que eu prometi eu vou te dar. Alô, Júnior Cunha! Aquele beijo que eu só de boa, né, Júnior? Foi o que me fez te amar. DJ Paulinho Boy. Sentado à beira do caminho, eu vivia a esperar. Eu te amo, eu. para o céu azul e o sol sempre a brilhar. De que vale tudo isso se você não me amar? Poderia deixar também de registrar a presença aí do nosso operador, nosso parceiro Léo Divulgações, comandando aí os telões, as iluminações aqui do Liberal. Alô Léo, tamo junto, meu irmão. Ciúme de você ainda tenho, o céu que eu prometi eu vou te dar. E aquele beijo? Aquele beijo que eu te dei foi o que me fez te amar. Ele chegou pra comandar a sua festa, DJ Paulinho Boy. Pra cima, meu covarde! Aquele beijo que eu te dei foi o que me fez te amar. Ciúme de você ainda tenho. Olha quem tá na área aí, meu parceiro Luiz, lá do Ama. Aí, Luiz. Aquele beijo que eu te dei. Bora curtir! Hoje até 3 da manhã. O Brito de Mujú tá na área. Bora, Brito! Quando florescer, mas logo amanhecer. Então assim, ó. Você minha vida, meu bem, eu te amo. Quando acontecer, mas logo florescer, quero a vida normal. E ele? Meu amigo legal. E saudade. Super Máquina do Tempo. Pop Saudade. Meu bem, eu te amo. Meu bem, eu te amo. Só sei te falar o seguinte, que é lindo. É tão lindo, amor. Que a gente faz. Que a gente faz. Parece que o mundo foi feito só de a Super Máquina do Tempo. Eu fico sem te ver. DJ Félix da Sola Maneira. Bate uma saudade, um vazio sem você. Bora, Macarena! Viver sem você eu já não consigo mais. E você sem mim também não vive jamais. É amor sem fim entre você e eu. Essa coisa mais linda. Vamos lá, família! É amor sem fim entre você e eu. Só resta agora amor. Agradecer a Deus. DJ Paulinho Boy. Queremos agradecer a todos que chegam juntinho hoje aqui do Espaço da Saudade. Também para curtir o trabalho do DJ Paulinho Boy, o covarde da Saudade, do Pop Saudade, gente, nosso muito obrigado. E detalhe, hein? A nossa festa hoje vai até 3 da manhã. Então bora. Que o mundo foi feito só na Macarena. E eu amanhã coqueiro, Parque Globo, hein? Fico sem te ver. Me bate uma saudade, um vazio sem você. Viver sem você eu já não consigo mais, e você sem mim também não vive jamais. É amor sem fim entre você e eu, essa coisa mais linda que me aconteceu. É amor sem fim entre você e eu, só resta agora amor agradecer. Loucura. Guarde com muito carinho. Aí é pé de valsa, moleque, né, Lu? Em cada flor tá escrito o quanto eu te amei. DJ Paulinho Boy. Apesar de você ter me feito o que fez, meu benzinho, vamos salvar nosso amor. Top Saudade. Salve o nosso amor, Léo Divulgações, é o nome da emoção. Salve o nosso amor, salve o nosso amor, salve a nossa vida. Salve o nosso amor, salve o nosso amor, querida. Salve o nosso amor, salve a nossa vida. Paulo Curian, chega aí. Apesar de vou te dar uma relíquia aqui. Feito o que fez, meu benzinho, vamos salvar nosso amor mais uma vez. Salve o nosso amor, salve o nosso amor, querida. Salve o nosso amor, salve a nossa vida. Salve o nosso amor, querida. Ora, gente, sempre em nossas apresentações pelo interior paraense, a gente sempre faz isso. Hoje eu trouxe aqui 100 CDs gravados pelo DJ Paulinho Roy. Você tem. E apresentações aí, Tupinambá, Pop Saudade, Mineirão, tá bom? CD é de graça, tá bom, gente? Você pode pegar aqui, pode chegar junto e pegar o seu. É um por pessoa, tem 100 aqui, vou chegar junto. Ela diz que vai voltar pro seu velho amor, aquele que ela disse não amar e lhe maltratou. Pode chegar junto, é de graça, não paga nada. DJ Paulinho Boy. Você quer saber o que eu faria em seu lugar? Eu vou dizer. Você faria? Eu quebraria ela no pau pra ela aprender. Não pode não. Talvez pela falta de porrada vá deixar você. O que mais ela quer? Não sei o que pode ser. Te aconselho, amigo, deixe ela, é melhor pra você. O que mais ela quer? Não sei o que. Pode chegar, gente, pode chegar junto aí. É de graça, hein? Te aconselho, amigo, deixe ela, é melhor pra você. O que mais ela quer? Vamos DJ Paulinho Boy. Eu só queria ter você pra mim, mesmo assim, como você é. Não importa o que os outros irão dizer, eu quero você pra minha mulher. Chega junto que dá tem cedão aqui, tá bom, gente? Eu sei da é de graça. Que você levou, que você amou, pra sobreviver. Nada me importa, eu já lhe amei. Tudo isso eu sei, eu amo você. Cunha já esperando o caqueado, sim. E fazer chacama, chacama. Meus desejos, cobrir-te com meus beijos e ser muito feliz. DJ Paulinho Boy. Amanhã e domingo a gente chega lá no Coqueiro Parque Clube. Segunda-feira, casa de show no setor. Quarta-feira tem nave do Covache. Quinta-feira, toda quinta agora, na Galeria BR. E a Nani de Deus. É até 3 da manhã. Um dia eu consigo. E o quê? Ser feliz. DJ Paulinho Boy. Paulinho Boy, chegamos no Espaço da Saudade, Macarena. E hoje? Hoje à noite eu te encontro. Vamos lá no Paulo Cunha. Vou te levar naquele canto que fica nos rios. E aí? Te dar mil beijos, mil abraços, te fazer dormir, acordar e ver você sorrir. Ainda tem CD aqui, tá, gente? Mostrar. Pode vir pegar, é de graça. E você já não sonhou. Onde a chuva, o campo e as flores tem mais amor. Nesse mundo, desse mundo. Os paraíbas estão na área. Olha só. Olha só. Hoje à noite eu quero me perder de amar você. De amar você. Yeah, yeah, yeah, yeah. E eu? Eu quero. Quero ter você comigo sempre. E saiba, saiba que daqui pra frente não vou mais deixar você longe de mim. Eu quero. Quero teu sorriso sempre alegre. Mas quero, quero que você me leve pro seu corpo. Os Paraíbas do Pop Saudade 3D. Léo Divulgações, comandando tudo aí, né? Bora, Léo! Vou te mostrar um mundo novo que você jamais sonhou. Onde a chuva, o campo e as flores tem mais amor. DJ Paulinho Boy. Desse mundo, nós vamos esquecer. Hoje à noite eu quero me perder. Quero te amar. Amar você. Amar. E amar você. Yeah, yeah, yeah, yeah. Paulinho Boy. Senhora, a tua volta é incerta. Tô sentindo que tá faltando homem pra dançar com as mulheres. Mas deixarei. Tô sentindo elas se esbalançarem. A fim de dançar e tá faltando. Os caras bons de perna aí, meu irmão. Voltar, botar o negócio, hein? Eu vou me dividir contigo. É ou não é? Viver sem você, eu não consigo. Viver sem você, eu não consigo. Marcarena! Vamos lá, Paulinho Boy! Sem você, eu não consigo. Já tô vamos gravar ao vivo. Viver sem você eu não consigo. Diz a lenda que o primeiro a gente nunca esquece. Faz tempo que eu não vejo mais você. Só queria saber se estás feliz. E aí? Eu nunca aqui pensei em te perder. A gente era novo, né? Mas é que a gente era jovem demais. A gente brigou e eu te perdi. O tempo passou, mas não te esqueci. Você foi! Você foi o meu primeiro amor. Você foi o meu primeiro amor. Você foi o meu primeiro amor. É. Você foi o meu primeiro amor. Esqueleto, afinal de contas, a gente chega hoje aqui em Barca Arena, gente, e diga de passagem, somos muito bem recebidos e recepcionados aqui nessa linda cidade de Barca Arena. Tivemos várias vezes apresentações por aqui, com Pop Saudade, com Mineirão, tá bom, gente? Então, tenho um carinho muito grande pela querida cidade de Barca Arena. Eu quero abraçar todos que chegam juntinho para curtir essa festa. Detalhe, hein, gente? Vamos até 3 da manhã! E agora que a onça vai beber água. Alô, Cabo Joca na Feira Governo. Essa dupla aí, meu irmão, time. Amanhã com o Kenny Park Clube, estamos chegando. Essa parada aí não é pra muito velho nem pra muito novo. Caqueada pra quem é bom de perna. Quem sabe, sabe. Quem não sabe, fica só passando pano ou tem um bate-palma.

sequência para quem gosta do Avalu. DJ Paulinho Boy. Paulinho Boy. Hoje, domingo, a festa continua na Pousada e Conveniência Cardoso. A primeira cervejada da Saudade, DJ Zezinho Digital, Giovanni Oliveira. E claro, a participação do DJ Paulinho Boy do Pop Saudade. Logo mais, todo mundo convidado. Conveniência Cardoso. Sim, me olhe nos olhos, baby. Sei que você foi feito pra mim. Os Gostosa, que a gente vai começar a fazer a covardia a partir de agora. DJ Paulinho Boy, DJ Paulinho Boy, o covarde da saúde. Essa não, covarde. Pois é, meus amigos. Uma frase excessivamente repetida, não somente nas festas do DJ Paulinho Boy, mas sim...